A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, estamos entrando no ar com mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos aqui na Rádio Estação Estácio Nova Friburgo, especialmente para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você, meu amigo e minha amiga, são exatamente 7 horas e 30 minutos. Não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vai aí esses sucessos especiais para você que está ligadinho na Rádio Estação aqui no Programa Legal, vai para você, você funcionário, para você docente, para todos os graduando Estácio Nova Friburgo, vai para todos vocês de todo o coração e também para o pessoal de publicidade e propaganda e para o pessoal de jornalismo e também para o pessoal de enfermagem. Vamos de sucesso aqui no Programa Legal. Oh, Isso aí, meu amigo e minha amiga, você ouviu aí a fundo, Fora da Lei. Anteriormente você ouviu Colombina. Com certeza hoje o programa é legal, só sucessos do Ed Mota, especialmente para você aqui no programa legal. E vamos seguindo em frente com esse programa que com certeza está virando novidade nas redes sociais e você pode participar pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. A nossa página oficial no Facebook é facebook.com/programalegaloficial e o nosso Twitter oficial também é programalegalbr, programalegalbr. Você com certeza poderá participar, interagir com o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com certeza, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. E o Você Sabia de hoje traz como curiosidade quando foi criado o telefone e quem inventou o telefone. No final do programa você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Alimente o sonho de ser juiz, defensor público ou advogado. Faça o curso de Direito da Estácio Friburgo. Com professores altamente qualificados, o aluno tem a possibilidade de vivenciar a realidade profissional no núcleo de práticas jurídicas. Direito é na Estácio Friburgo. Informações no site www.estácio.br. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Com o diploma, você poderá atuar em hospitais públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios, empresas e muito mais. Enfermagem é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Se a sua vocação era ensinar, corra e faça agora mesmo o curso de Letras na Estácio Friburgo. Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. No mercado, o profissional pode atuar como professor, crítico literário, pesquisador, resenhista, tradutor, agente literário ou revisor de textos. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Na Estácio Friburgo, o aluno conta com diversos laboratórios, onde poderá aprender a rotina de um profissional da área. As aulas são no turno da noite e o curso tem a duração de 5 anos. Hoje possuímos ex-alunos empregados na Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã, além do Fórum de Nova Friburgo e no Hospital Maternidade. Psicologia é na Estácio Friburgo. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo Rádio Estação. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de notícia. Economia, mercado baixa para 0,52%, previsão de alta do PIB, diz Banco Central. O mercado financeiro continua pessimista em relação ao desenvolvimento econômico. De acordo com o boletim Focus, apurado e publicado semanalmente pelo Banco Central, o crescimento da economia está estimulado agora em 0,52%. Na pesquisa anterior, analistas e investidores tinham a perspectiva de aumento de 0,70%. A produção industrial poderá ter ligeira melhora ao passar de 1,76% negativo para 1,70% negativo. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, continua no mesmo patamar de 6,27%. Não houve também alteração no câmbio. O dólar continua estimado em R$ 2,35 ao final do ano. Os juros básicos da economia, a taxa Selic, deve fechar o ano em 11%. Os preços administrados, aqueles com influência do governo, cresceram 5,5% ante os 5,10% da pesquisa anterior. Bovespa fecha em ligeira queda de 0,24%. Papéis da Petrobras foram os mais negociados durante a sessão. A Bovespa encerrou nesta segunda-feira, dia 1º, com queda de 0,24% aos 61.141 pontos, com o máximo de 62.279 pontos e volume financeiro de 6.578 bilhões de reais. As ações preferenciais da Petrobras foram as mais negociadas, à frente da BMF Bovespa, que teve uma das maiores altas de 3,63%. As ações ordinárias da estatal tiveram crescimento de 0,86% e as preferências de 1,37%. A consciência do mercado de que trata-se de uma das maiores empresas do mundo fez, inclusive, com que os papéis da Petrobras tivessem um avanço de 30% ao longo da semana passada. A ascensão de Marina nas pesquisas também incentivou a alavancagem. Ciências e tecnologia. Ebola. A informação tem o poder de uma vacina preventiva, diz especialista. Fiocruz promove debate que poderá ser acompanhado online sobre ebola com especialistas. Quem ainda tiver dúvidas sobre a atual epidemia de ebola poderá tirá-las nesta terça-feira, dia 2, às 11 horas da manhã. O programa Sala de Convidados do Canal Saúde levará especialistas para debater ao vivo a questão do ebola e de outras epidemias. A proposta do programa será debater o que já vem sendo feito para evitar que a doença entre no país, além de explicar como a vigilância epidemiológica funciona e como é feita a preparação e atuação dos órgãos de saúde em situação de surtos e epidemias. CNC Comércio espera abrir 138,7 mil vagas temporárias de fim de ano. A demanda sazonal por emprego no comércio varejista deverá levar o setor a oferecer 138,7 mil vagas de fim de ano em 2014, número que corresponde a uma expansão de 0,8% em relação às vagas temporárias criadas para o Natal do ano passado. Segundo a estimativa, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, de acordo com os dados mais recentes da COGED, o comércio varejista acumula um salto de menos 78,2 mil pontos de trabalho, postos de trabalho, corrijo, de janeiro a julho deste ano. Portanto, assim como no ano passado, caberá ao emprego temporário de fim de ano a reversão do déficit de vagas em 2014. Economia. É o país, diz. Telefônica quer reinar no Brasil. Artigo traça obsessão de alerta pelo país, devido a potencial de gerar crescimento. A Telefônica não só quer se tornar a mais brasileira, mas também reinar no país. Custe o que custar, atesta artigo assinado pelo jornalista Ramon Munhoz no espanhol El País. Se conseguir fechar o negócio de 28 bilhões de reais pela Global Village Telecom, GVT, alerta o Brasil será o país que mais recebeu recursos da Telefônica nos últimos 4 anos, justifica a empresa. Ainda destacou 15 bilhões de euros após a aquisição de 50% da Vivo, antes sob controle da Portugal Telecom. Notícias do Rio. MP quer que Prefeitura do Rio contrate aprovados para a área de saúde. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, entrou com uma ação civil na Justiça, pedindo que a Prefeitura contrate temporariamente os aprovados em concurso para a saúde. Segundo nota divulgada pelo MPRJ, o objetivo é preencher 544 vagas em 11 hospitais públicos da capital fluminense, entre eles o Souza Aguiar, Miguel Couto e o Lourenço Jorge. De acordo com a segunda Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva da Saúde do Rio, investigações mostraram que o município fez contratações temporárias irregulares para esses hospitais. No Rio, forte ventania atingiu bairros do Rio e deixa moradores sem luz. Uma forte ventania afetou várias partes da cidade do Rio de Janeiro durante a noite de ontem. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, registrou rajadas de vento de 75 km por hora em Copacabana e 77 km por hora na Vila Militar, região sul da capital. Segundo o INMET, hoje, dia 1º, não haverá ventos com essa intensidade. A previsão para esta segunda-feira é tempo bom, com temperatura mínima de 16 graus Celsius e a máxima de 32. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, não se perca pela hora. A hora certa para você, 7 horas mais 55 minutos, horário oficial de Brasília. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de esporte. Botafogo bate Santos com um golaço e se afasta da degola. Uma bomba de fora da área do garoto Daniel foi suficiente para o Botafogo sair do Maracanã neste domingo com uma importantíssima vitória sobre o Santos por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo em casa levou o time carioca à 11ª colocação, sua melhor posição na tabela desde o início da competição, e afastou os comandados de Wagner Mancini dos times que brigam contra o rebaixamento. Agora o Botafogo soma 22 pontos, 5 acima do Criciúma, primeiro time dentro da degola. Já o Santos, que teve o recém-convocado Robinho em campo, parou nos 23 pontos e está somente uma posição acima do rival deste domingo, em décimo lugar. Na próxima rodada, os cariocas enfrentam o Atlético Mineiro fora de casa, enquanto os paulistas recebem a Vitória no Pacaembu. Corinthians busca empate em casa e mantém Fluminense fora do G4. Corinthians se segurou na zona de classificação a Libertadores com um empate por 1-1 contra o Fluminense neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo. Em um confronto direto por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, o time carioca saiu na frente com um gol de pênalti de Fred, mas uma linda jogada de Renato Augusto terminou com o gol de Romarinho no segundo tempo para decretar a igualdade no placar. Você está ouvindo Rádio Estação. Gareca é demitido e Palmeiras já pensa em Dorival Júnior. Ricardo Gareca não é mais o treinador do Palmeiras. O argentino não resistiu à péssima sequência do clube no Campeonato Brasileiro e teve o contrato rescindido nesta segunda-feira pela diretoria, que estava sendo pressionada por membros do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF. Segundo informações da versão online do Diário Lance, Dorival Júnior é o nome mais cotado para entrar no lugar do argentino que assumiu o cargo durante a Copa do Mundo. Seu desempenho foi péssimo, como uma vitória em 9 jogos pelo brasileiro. Essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo e de esportes para você aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para solucionar complexos problemas da administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Administração é na Estácio. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental e sanitário. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Não perca a chance de fazer o curso de Educação Física na Estácio Friburgo. Excelência, qualidade e seriedade são algumas das características do curso. Educação Física é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. A expansão do mercado de trabalho para fisioterapeutas tem aberto novas oportunidades de trabalho, negócios e empregos na área. Por isso, faça o curso de fisioterapia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. Um mercado em expansão, com amplas possibilidades de empregos em grandes empresas do país. Essa é a realidade do engenheiro de produção. Não perca a oportunidade de ser um vencedor. Engenharia de produção é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Gestor, consultor interno ou analista na área de recursos humanos. Essas são algumas das possibilidades de atuação do profissional de RH. Faça o curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos na Estácio Friburgo. Aulas práticas, professores motivados em mostrar a você como ter sucesso na carreira profissional. Gestão de Recursos Humanos é na Estácio Friburgo. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui pelo Programa Legal, mandar aí para Gustavo Vidal, para Eduardo Serafim Brito, também aí para Jefferson Alves, para Thaís, para Giluandro, também para Kelly Souza, Vitória França, Paula Bueno, José Lopes e para todo mundo aí, Gleice Paz, também para Silvana e o Anderson e para o Wallace Chaves e também para o meu amigo Rafael Seabra. Vai aí esses sucessos especialmente para vocês. Oh, não vai pagar. Oh, É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu a fundo aí, daqui pro Meyer, esse sucesso anterior. E antes você ouviu Vamos Dançar, os sucessos do Ed Mota hoje aqui no programa Legal, sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Esse é o momento especial onde o programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões, meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem do dia: não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudanças. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Engenharia Civil é na Estácio. Nova modalidade de ensino flex, com mais tempo para estudar e menor investimento financeiro. O material didático gratuito vem em um tablet. Invista no seu futuro. Escolha o curso certo para a sua vida. Inscrições no site www.estácio.br ou no telefone 2525-1500. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Programa Legal de novo, juntinho com você, aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Empregos em Nova Friburgo e região. Auxiliar de serviços gerais em Nova Friburgo, repositor. Também aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva a diesel, assistente acadêmico, padeiro profissional. Padeiro profissional já em São Pedro da Serra, atendente em Nova Friburgo, telefonista Nova Friburgo, atendente e balconista, assistente administrativo e auxiliar de representação também em Nova Friburgo, vigilante feminino em Nova Friburgo. E essas são as vagas de hoje em Nova Friburgo e região para você aqui no Programa Legal. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação, dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais, seja Twitter, Facebook, seja qual rede social for, e está interessado em fazer parte da Estácio Nova Friburgo, quer fazer uma graduação aqui na Estácio, seja publicidade, propaganda, jornalismo, enfermagem, administração, direito, educação física, psicologia, farmácia, ou também entre os cursos à distância e também semipresencial, a Estácio Nova Friburgo oferece para você todos esses cursos. Então, maiores informações e matrícula você pode consultar pelo portal estácio.br e também pedir mais informações e esclarecimento no telefone DDD 22 2525 1500. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Indicação Programa Legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo Rádio Estação. Tudo o que você não sabe e tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Programa Legal perguntou hoje, no Você Sabia, quando foi inventado o telefone e quem foi esse grande inventor dessa tecnologia que hoje todo mundo tem, não só para fazer ligação e mandar SMS, mas também para ficar nas redes sociais, não é mesmo? O telefone, como diz aqui, o telefone é um dos dispositivos de telecomunicações desenhados para transmitir sons por meio de sinais eletrônicos nas vias telefônicas. Ou seja, nos dias atuais está muito mais avançado, como os aparelhos celular, smartphone, iPod, iPad, entre outros. A história do telefone foi iniciada em 15 de junho. A primeira demonstração pública da invenção de Mac teve lugar em 1860 e teve sua descrição publicada num jornal de língua italiana de Nova York. Assim foi criado o primeiro telefone público, e depois foi se desenvolvendo até chegar no Brasil. Os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro em 1883. A cidade contava com 5 centrais telefônicas, cada uma com capacidade para 1000 linhas, e também funcionava a primeira linha interurbana ligando o Rio a Petrópolis. A invenção do telefone, que foi se aprimorando cada vez mais e interligando o Brasil de ponto a ponto, e também interligando o Brasil com o mundo, e assim avançando a tecnologia do telefone analógico para o telefone digital, o chamado hoje telefone móvel celular, onde todo mundo tem direito a ter o seu. Esse foi o Você Sabia de hoje, e com certeza com a garantia do Programa Legal, especialmente para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos rir um pouco. Primeira do dia. Qual foi o programa de estreia de grande sucesso do SBT e o que o Silvio Santos estava sentindo na hora de assistir a estreia desse grande programa? Resposta: Quantasia no ar. Segunda do dia. Segunda do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o esposo responde: maldito relógio, sempre atrasado. Terceira do dia. Por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Quarta do dia. O menino diz: mamãe, mamãe, me leva no circo. E ela responde: não, filho. Se quiserem te ver, que venham aqui em casa. Quinta e última do dia. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar merda? É só gritar bingo. Essas foram as piadas do Programa Legal para você. Fala aí, português. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. De acordo com a fonte Climatempo, vamos à previsão do tempo. Para a cidade de Cordeiro, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 29. Na terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 28. Na quarta-feira, será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 26. Na quinta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 15, máxima de 20. Sexta-feira, também chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 12, máxima de 18. Nova Friburgo, essa segunda-feira foi de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde, muitas chuvas à noite, muitas nuvens à noite, sem chuva, mínima de 11, máxima de 24. Na terça-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, noite com pancadas de chuva, mínima de 11, máxima de 25. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 10, máxima de 21. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 10, máxima de 15. Na sexta-feira será nublado, com abertura de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 6, máxima de 14. Cantagalo, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 30. Terça-feira será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 29. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 27. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 16, máxima de 21, por igual. Na sexta-feira, chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 13, máxima de 19. Cardoso Moreira, essa segunda-feira foi de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 31. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 28. Na quinta-feira, será chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 17, máxima de 25, por igual. Na sexta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 14, máxima de 24. Cachoeiras de Macacu, essa segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15, máxima de 28. Terça-feira será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 26. Na quarta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 15, máxima de 23. Na quinta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 13, máxima de 20. Por igual, na sexta-feira também será chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 11, máxima de 20. Essa foi a previsão do tempo para Nova Friburgo e região aqui no Programa Legal. A sua companhia na universidade com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todo. Fonte Clima Tempo. Estação Especial. E é isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos chegando aí, com certeza, com mais um final do Programa Legal, voltando na próxima edição juntinho com você aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Um forte abraço a todos e até breve, já deixando saudades, mas até breve e fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.